comandante, reportará 3 milhas ao 89 grau. Autorizado pushback, vai formar manutenção sobre as pessoas e reportar ataque. Solo, Salvador, boa tarde, voo 9280, livrando a sua escuta. Confirme 9280. Afirmo, senhor, livrou, está na sua escuta. Livre táxi antes da, até antes da Juliette, aguarda o portão, a liberação do portão que está ocupado. Alfa, livre, pela aguarda antes da Juliette, aguarda o portão 9280. Solo, gol no 649, puxa acionamento no 2. São 02, autorizado, chama pronto para o táxi. Sim, chama táxi no 649. Conduzido, ciência. Salvador, muito boa tarde, Fener 6321 com Romeu para Brasília. Ô Salvador, boa tarde, Fener 6321. Prossiga. Com Romeu para Brasília. Juliette, estamos autorizados o cruzamento da ONU César Batista ali. Cópia, Oceaner 6321. Ah, tu escuta a 6321. Na Papá, para o estacionamento do Fácil 5, após a passagem, passagem a mesma, após a passagem a mesma, autorizado o táxi, ajuste no 01, no reposto da Papá. O Bravo Tango, Bravo Vito Tango, decola 202, chame agora o controle 1208, mantenha no mil pés até a liberação do mesmo. 208, obrigado. Charlie, não recebo no radar. Bravo, Bravo, Tango. Essa aproximação, tudo especializa, aguarde o contato visual. Sete, guardando a autorização de pouso, Janovembro Alfa. Janovembro Alfa, tráfego avistado, livre pouso no 7, vento no 30 graus, no 0 mais. Autorizado o pouso no 7, Janovembro Alfa. Curva direita, saída Arbor, Eleça, após direto. Controle 1 no 20.8, torre 18.95, transponda 51 no 76. Afirmativo, autorizado para Brasília, 320 é o nível, via Epsilon 7, após a Pino, decola da 90, com a primeira curva direita, perfil Arbor Eleva. 1208 é o controle, 18.95.14, 5176 é o transponder para o 6321. Correto, chama o tronco estacionado. Chama o acionamento do 6321. Meu Golf Victor, desça para 4.000 pés, ajuste no 019. Romeu Golf Victor, livre. Paciente da Romeu, autorização para controle 380, portão 5. Oceaner 6314, autorizado 340 para Petrolina, via Pesulo 20. Direto Petrolina, decolo da pista 1-0, curva à esquerda, saída Momo, transição Cogpo, controle 1-20-8, torre 1-8-95, transponder 5-4-4-2. Autorizado, 3-0 Petrolina, aparecendo 2-0, decolando a pista 1-0 com curva de esquerda, Momo, Cogpo, controle 1-20-8, torre 1-8-9, questiona 5442-304. Novembro Alfa no solo ao 05, autorizado backtrack, reporte está livre. Eu tomo em Quebec, mantenha as condições vazia, corredores, reporte vai para Paris. Bravo Vitor Tango, aguarde. 35446, desça para o nível de voo 070. 070, 35446. Só confirme na cópia o seu copiou a Shell forte. Sim, Sérgio Novembro. Reporte alinhado. Livre táxi, contorno empate 1, dê passagem ao Boeing da Gol na Alfa e após siga via Índia. Siga via Índia, ponto de espera 90. Aqui, o ponto de espera, pátio via Índia, 2 horas, vai dar passagem pro Gol na Alfa. Correto. Bravo que Luiz, que eu tenho uma notificação de voo aqui, ou plano de voo vencido para 1600. Confirme se fez alguma DLA. De Novembro Alfa, estacionar frequência livre. Boa tarde. Eu não recebi não, vou aguardar aqui no sistema. A última que eu tenho é para 1600. 5446, desça para o nível de voo 050. 050, trip 5446. Tá bem. Trip 5241, no chame Centro Recife na frequência 1288. 288, 1288, Bravo, Vitor Tango, prossiga. 1-8-0. Controle, voo no 07. Confirme o tráfego. Voo 1-3-3-3. 1-3-3-3, autorizado São Paulo, Congonhas, nível de voo 360, via Tezulu 1-0. Bridge, a Tezulu 1-6, Bravo Hotel Zulu, direto Trive. Decola da 1-0, curva direita. Saída da El, Leda, após Bridge. Controle 1-20-8, torre 1-8-95, transponda 5-0-5-5. Trip 5446, desça para 3.000 pés, ajusta no 0-1-1. 3.000-0-1-1-35-446. Nadael, curva direita, 1-0, Leda Bridge, 1-2-0-8, controle 1895 a torre e 5-0-5-5, transponder 1-3-3-3. Correto, chama para estacionar. Gente, 1-3-3-3. Até o nível 240, voo 1649. Carcará 302, chame Centro Recife na frequência 1251. 251 Recife, obrigado. Bravo Tango, suba para o nível de voo 1-8-0. Bravo Tango, inicialmente suba para 1-4-5, aguardando coordenação com o centro. Lado ao 09, mantenho no meu pé de liberação do controle, chame agora o mesmo 1-20-8. Queda 010, limite a 080. Atendeu 050, azul 6998. Eco Zulu 9, mantenha as condições visuais no corredor Axé, reporte fora da barra. Reporte fora da barra, 9. Estabilizado no sinal do ILS X610, gol no 075. Gol no 075, chame torre 1895. 1895, grato, boa tarde. Trip 5446, desça para 2.000 pés, ajusta no 011, autorizada final ILS, é bom, estabilizado. confirme a instrução para azul 6998. Trip 5446, desça para 2000 pés, ajuste no 0111, autorizada sinal LS, é posto estabilizado. Descendo para 2000 pés, o trip 5446, reportará estabilizado. 1, continua aproximação, aguardando pista livre, temos um Airbus da TAM, iniciando rolagem da 1-0. Continua aproximação, aguardando pista livre, 1-0-7. Ajuste no 0-1-1. 060, descendo para 3000, reporte estabilizado. O meu Golf Vitor, mantenha 4000 pés, curva esquerda, na proa 075. Direcionamento para o táxi, chame a torre, 118, decimal 9. Visão com o campo, Vitor Mike Quebec. Vitor Mike Quebec, chame torre, 1-1-8-9-5. 1-1-8-9-5, Quebec. Receptor localizador avistando, trip 5446. Trip 5446, chame torre, 1-1-8-9-5. 1-1-8-9-5, boa tarde, Breno. 1-1-2, chame agora o controle, 1-1-2-0-8. 2-0-8, boa tarde, tá, 3-1-5. Boa tarde. Torre de Salvador, boa tarde, trip 5446. Trip 5446, boa tarde, continua aproximação, segundo para pouso, ajusta 0-1-1. Segundo para o pouso, 0-1-1, aguardando o livre pista. Direto, tá, 3-1-6. 1-1-0 de Simbra, Romeu Gonfiveto. Back, com a aproximação, reporte final de 3 milhas a 1-7, o ajuste no 0-1-1. Tempo no 00 grau, 099, reporte visual com a TR da Trip, a 3 milhas no externo para pouso 1-0. Jet Quebec irá reportar final de 3 milhas visual com Trip. Aerovia Pezulu 1-0, saindo em bridge, a Pezulu 1-6. Decola da pista 1-0, curva direita, saída da El, Leda, após bridge. Controle 120.8, torre 18.95, código transponder 5432. Tá visual com o Twitter, Vitor, mais Quebec, mas vai parar um 360 pela esquerda, 3 milhas da capitina 97, Quebec. Quebec, Vitor, mais Quebec, a 3 milhas da final da 97, faça um 360 pela esquerda e reporte reintercepção. 5446, informe o tráfego à sua esquerda, 1.300 pés, sente do seu tráfego, será 1.360 pela esquerda, é atenção à sua aproximação. Com a aproximação, guarda uma pista livre, 5446, reporte da chave trabalho. Reportarei baixar e travado, sente do tráfego à minha esquerda, é o 5446. 1-0-7-5-9-1-4, livre direito, chame sol em 1-2-1-9. Livre direito, 1-2-1-9, grato, boa tarde. Salvador, boa tarde, 1-0-7-5, livrou. Gol no 075, livre táxi até antes da Juliette. Livre táxi até antes da Juliette, no 075. Temos uma aeronave para pousar no 03 milhas da Duster. Sim, o trip 5446, livre pouso no 0.1-0 graus, 1-0-9. Livre pouso para o trip 5446, baixando de travada, avistando. Zulu November, controle. Escuta. Confirme sua estimada de pouso. Estimado para 1-8-5-1. Falou, Xené 6321, no 06 para pushback e acionamento. A gente suba para o nível de voo 065, Zulu November. confirma, meu Golf Vito. Azul 6918, estabilizou? Estabilizado. Chame torre 1895. 1895. O Vitor McEwen tá visual com a Embraer da Azul, passando no externo? Negativo, senhor. Tá só com a pista. Então, faça novamente um 360, reporte interceptando. Agora visual com o 360. Reporta o 360 com o azul, senhor. O Vitor McEwen. Sim, então faça 360, reporte interceptando. Passei como o número 2 para pouso no aeródromo. 1630, Vitor McEwen, número 2. Boa tarde, Azul 6918. Azul 6918, boa tarde, continua a aproximação, aguardando a pista livre. Temos o ATR da Trip, que acabou de voltar no 0. Estamos aguardando a liberação, o ajuste no 0 no 1. Fomos tráfego à sua esquerda, fizemos 360, 1 no mil pés. Sente do seu tráfego, Azul 46118. Sente o 6918. Tome você. 5446 no solo, ao 17, chame solo, 1 no 219. Solo 219, ciente, obrigado. Como é que é, Beck? Se possível, prossiga como número 2 para o pouso aeródromo, faça já essa reintercept a final, que já temos um outro tráfego para aproximar o externo. Ciente, Quebec, vai ficar próximo, se adequando com o número 2. Ciente, Mike Quebec. Boa tarde, é o 1-9-2-0, para a 02, conexão ao meu. Intenções para pouso, 1-0-1-7? 1-0. Sete, continua a aproximação, aguardando a pista livre, eu sabe que o preset é um Embraer da Azul. Boa, Felipe. O Azul 4-6-9-1-8, livre pouso, 1-0. Vento 1-1-0 graus, 1-0-9. Sente livre pouso, Azul 6-9-1-8. Posição. Na matéria posição aqui da Juliette, 1-0-7. Bravo, Vitor Tango, regra de voo modificada 1-8-1-8, suba para 1-8-7. Prossiga. Utilização 360 para cumprir. Autorizado, 360 Confins, via Pesulu 1-0, Bridge, a Pesulu 1-6. Saída da EL, Leda após Bridge. Controle 1-20-8, torre 1-8-95, código transponder 5452. Autorizado, 360 para Confins. Recola na da EL, Leda, Bridge. Aerovia levada no informe Zulu 1-0 após Bridge, após o informe Zulu 1-6. Torre 102-95, 1-2-0-8, 1-2-0-8. Correto, chama o pronto estacionário. Chama o pronto estacionário. Táxi, Oceania 61-6321, COB 69-4-40, COB na linha, alternando Goiânia. Autorizado táxi, ponto de espera 1-0, Oceaner 6321, contorno Pationo, prossiga via Índia e Alfa. Pationo, Índia e Alfa, 6321. Chamador, boa tarde, 399, Bono 399, autorizado São Paulo, nível de voo 360, via Pesulu 1-0, Bridge, a Pesulu 1-6, Bravo Hotel Zulu, direto Trive. Decola da pista 1-0, curva direita. Saída da EL, Leda, após Bridge. Controle 1-20-8, torre 1-8-95. Transponder 5457. Correto, chama o pronto estacionário. Paulo, Gol 333 para posicionamento 1-1. Aguarde. Gol 1075, autorizado o ingresso, portão 09, aqui. Leve táxi de Juliette para o 09, o Bono 07. Fique atento e efetue o estacionamento com cautela devido a homens e máquinas próximo à cauda desses portões aí, 08, 9 e 10. Paciente, o Bono 07. Sempre. Salvador, boa tarde, minha mais noite. 6918. De qual empresa? Azul. 6918. Livre táxi até antes da Juliette. Livre táxi até Juliette. Paulo 333, seria uma pressão. Bono 333, portão 11. Efetue o pushback com cautela devido ao estacionamento do Boeing da companhia ao lado e a homens e máquinas próximo a esta área. Chame pronto para o táxi. E posicionamento 3333. Paulo 92. Bravo, que Luiz, que tem falado 222, chame controle no 20-8. O meu Golf Vitor é... tem que descarregar alguma coisa no Pad 3? Sim, vou descarregar no Pad 3 e depois se aproxima para o bypass. Fala, Salvador, Gol 9280. Sim. Gol 9280, pode me confirmar o transponder 5452? 5452, afirma. Decolagem, 6321. Azul 6918, livre ingresso, portão 07. Livre para 07, meu nome é. Paulo Salvador, Xanel 63 no 4, por estacionamento, portão 5. Por estacionamento do Embraer 190 da companhia no 07. Autorizado, chamo pronto para o táxi. Para quem faz a mensagem, senhor? O Azul 41. Não entendi o trânsito que chamou. Foi o Xanel, 63 no 4. 63 no 4 no 05. Aguarde pro posto. Aguardando, Xanel, 63 no 4. Romeu Golf Vito, Solo Salvador. Meia 321, decolar 224, chame agora o controle em 120-18. 208, 6321. Sou em Salvador, boa tarde, o Xanel 6321, subida Arbor. O Xanel 6321, contato radar, saída Arbor, subir, manter a nível de voo 320. Sobe 320, 321. Voo 1395, acione identificação, autorizado chegar da Mari, desça para o nível de voo 050. 050, tem mais um trabalho. Paulo, voo 333, para o táxi está com 167, 4 horas, o Tânia Galeão. Quantas pessoas é bom? Voo 167. Autorizado o táxi, em frente, contorne Pátio 1, prossiga via Indy Alfa, chame o solo em 1219 do posto de espera. Gente, contorno Pátio Indy Alfa, 295, contorno 333. Hi, you're at the establish, going on into 4. Correct, I'm going on your 25. Thank you. É, tem um Boeing da Gol taxiando, vai passar a sua cauda. Assim que ele passar, está autorizado, chama o pronto táxi. Autorizado com fins 360, Apesulu 10, Bridge, Apesulu 16, Panin. E após Panin direto. Decola da pista 10, curva direita. Saída da El, Leda, Bridge. Controle 120 decimal 8, torre 18 decimal 95, transponder 5455. 21 Pedro, direto Alefa. Direto Alefa, 32 anos. Ao próximo, aguarde coordenação. Pesada, a linha decolar, vento 130 com 10. Vente a linha decola, pistola 0, 30. É o Gol 755? Não, é o TAM 3145. 3145, Galeão, autorizado 380, Apesulu 10, SMAP, direto Lúvito, direto Bravo Bravo Charlie. Decola da pista 10, curva direita, saída da El, Leda, após Bridge, controle 120 decimal 8, torre 18 decimal 95, código transponder 5472. Controle, por favor. 120 decimal 8. Já 380, decola da 10, curva direita, da El, linha da Bridge. Apesulu 10, Esmato, Lúcio, Barbacena. Libera 208, torre 1995, Alfa Charles, 5472. Torre 18 decimal 95. 1895. Correto, chame pronto. Paulo, muito boa tarde, Gol 1077, tem informação ao meu, autorização, Galeão. Gol 1777, autorizado para o Galeão, nível de voo 360, Apesulu 10, SMAP, direto Luz, direto Bravo Bravo Tchar. Decola da pista 10, curva direita, saída da El, Leda, após Bridge. Controle 120 decimal 8, torre 18 decimal 95, código transponder 5465. Autorizado Galeão, nível 360, Apesulu 10, Mato Lúcio e Bravo Bravo Charlie. Decolando da 10, primeira curva é a direita. Saída da El, Leda, 20. Aciona 5465 no transponder. Chamando o controle 1208 e a torre 118, 9, 5, 1.